do Calvário contemplava uma cena comovente. Um homem ensanguentado e ferido carregava uma cruz sendo inocente. Foi por você também, foi por você também. Por que rejeitar a luz se por você também morreu Jesus? Hoje em dia podemos ver a olhos nus pecadores desviados que desprezam a Jesus. Andam pecando, mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou a cruz. Foi por você também. Você também. Por que rejeitar a luz se por você também morreu Jesus?